tua glória e amor nunca tem fim. Como a lua está iluminada, eu te peço, Senhor, vem brilhar em mim. Vem brilhar no meu coração, vem brilhar em mim. Vem Jesus brilhar em mim. Como a linda manhã que se renova, tua presença em mim eu quero ter. Como meu coração, peço-te agora, dá-me vida e luz pra alegrar meu viver. Está